Quando cê foi, chorei, chorei. Me pergunta onde eu errei. Vai embora daqui, não aparece mais pra mim. Posso me virar sozinho. Já até separei suas coisas pra levar de volta. Apesar de tudo, foi muito bom te conhecer, te ter na minha mão. Eu senti saudade do sexo bom. Tinha um pedaço do meu coração. Só que infelizmente, nada nessa vida é pra sempre. E por mais que eu te encontre no mesmo ambiente, nossos mundos são tão diferentes. Mas tanto faz, tanto faz. Se hoje eu já não quero mais, questão de honra não voltar atrás. Mas tanto faz, tanto faz. Se hoje eu já não quero mais, questão de honra não voltar atrás. Tô cansado de sentar, e agora tá falando mal de mim. Comentando nosso caso por aí. Tá vendo aí? Isso aí que é foda. Ah, para de caô, né? Se quer e pode ir, tá falando como se não fosse o culpado. Jogando a culpa em mim por um amor falido que deu todo errado. Já me fez feliz, mas eu acho que isso ficou no passado. Tá tudo acabado, já não me faz ter recaída. Ouvir sua voz, você é.